Quebec, prossiga. Obrigado, chamo para o táxi. Quebec, Quebec, eu chamo para ingresso na 17. Saindo 2231 no solo 03, direita ao livrar, chama o solo, 121.1. Direita 121, grato. E 5446, livre o pouso na 10, vento é 140 graus, 099. 5446, livre o pouso, grato. Juliette Quebec Kilo, autorizada a alinhar na 17, reporte para a decolagem. Gente, aguarde um instante, tráfego cruzando agora o eixo da 17, é um ATR da Trip. Juliette Quebec Kilo, livre a decolagem da 17, vento 150 graus 099, fique atento a possível esteira de turbulência. Oi, muito boa tarde, é o Papa Tango, Vitor Fox Fox, a 13 minutos da rotatória, visual com campo. Vitor Fox Fox, boa tarde, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Vitor Fox Fox. No solo 05, direita 121, decimal 1, no solo 1211, 5446. Juliette Quebec Kilo, decolada ao 05, tome a proa de Itapuã e chame o controle, 120.8. Prato com serviço. Comente. Vitor Fox Fox, já na rotatória, senhor. Visual no campo. Ok, Vitor Fox Fox, autorizado a final da 17 e aguarde autorização de pouso. Livre final da 17, aguardando autorização de pouso, Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox, após o pouso, o senhor vai para qual hangar? Pro hangar da Bata, senhor. Gente. Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, 90 Yankee Mike, São Paulo, Paris. Ok, 90 Yankee Mike, reporte na rotatória, temos tráfego à sua frente, é um T28 Alpha. Reporte na rotatória, após ser autorizada a final da 17. Ok, 90 Yankee Mike, reporte na rotatória. Vitor Fox Fox na final da 17. Gente, Vitor Fox Fox, livre pouso na 17. O vento é 150 graus, 09 nós. Livre pouso na 17, Vitor Fox Fox. Poderia confirmar só o vento novamente, senhor? Afirmo, o vento é 150 graus, 150 graus, 099. Grato. Nada. Denver Yankee Mike, ao sobrevoar a rotatória, autorizando a final da 17, aguardando a pista livre. Para a final da 17, o Denver Yankee Mike, aguardando a pista livre. Novembro Yankee Mike, 3 milhas aqui. Gente, continue na final e aguarde pista livre, Novembro Yankee Mike. Mantendo a final, aguardando pista livre, Novembro Yankee Mike. Ok, Vitor Fox Fox, seu solo aos 1-1, libere na taxi Quebec, à sua esquerda, o tráfego aí na curta final já dá 1-7, após ser autorizado o táxi para baixo. Tarde azul 4-1-8, está autorizado a linha aí decolar da 1-0. O vento é 140 graus 089. Yankee Mike, livre pouso na 1-7. O vento é 140 graus 089. Livre pouso, Yankee Mike. Azul 4-1-8, a torre voltando. Ok, o senhor está restrito inicialmente ao nível 060 até a posição da EL. Se falhar as comunicações, após a posição da EL, o senhor acenda ao nível 340 conforme autorizado. O motivo é um tráfego cruzando o campo. negativo. Ou caso contato com o controle, o mesmo irá livratorar ou autorizar direto seu nível. Tem decolagem autorizada da 10, 140 graus, 099 do vento. Eco Zulu November, prossiga, boa tarde. Zulu décima uno. November Yak Mike no solo 14, qual o hangar destino? Entrega autorizado para o Pat 4 e agilizando o táxi por November Yak Mike. Fox Fox, siga o tráfego à frente, para a bata. Oi Salvador, muito boa tarde, Azul 6918, ILS X-Ray, final de 7 milhas. Boa, 6918 da Azul, ajuste no 012, aguarde autorização de pouso. Quadro está livre, Azul 6918. Gente, Bravo que Luiz, que autorizada a final da 17, aguarde autorização de pouso. Na noite da Azul, decolado aos 15, 120.8 ao controle. Gente, controle, 120.8.1.8. Azul 6918, tráfego à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas do setor, no setor norte, a um Cessna 150, não interfere no pouso. Tá livre o pouso, na 10, o vento é 140 graus, 099. Livre pouso, pista 0 baixo, travou, Azul 6918, sente o tráfego. Já passou o externo? Afirmativo, dando a final de 4 milhas. Gente. Tráfico Luiz, tráfego Embraer 190 da Azul, já passou externo. Na curta final da 10, fique atento ao tráfego e aguarde a autorização de pouso. Certo. Pulo 9, prossiga. Tio Eco Zulu November, livre o táxi, chame na papá para ingresso. Livre pouso na 17, o vento é 140 graus, 099. Zulu November, temos um tráfego a 1 milha da cabeceira 17 a um Cessna 150, aguarde um instante para ingresso. O Azul 6918, no solo 17, direita 121, décima 1, o solo. Direita 211, Azul 6918. o Papá, Papá, Oscar, Bebereco, estabilizado no LS da pista no zero, X-Ray para cancelamento e prosseguir para a pista 1-7. Oscar 9 Eco. Ok, temos um tráfego de transporte de inferno, vai táxi agora pela 1-7. O ideal é que o senhor prossiga para 1-0 mesmo, ok? Ciente, afirmativo. Oscar 9 Eco prosseguindo para a pista 1-0. Ok, tem livre pouso na 1-0. O vento 150 graus, 1-09. Livre pouso, pista 1-0, Oscar 9 Eco. O Bravo Kilo Eco e seu solo aos 1-9, backtrack autorizado para o Pátio 4. Zulu November, siga o César 150 via pista 1-7, reporte alinhado e pronto para decolagem. Amanhã que eu vejo. Eco Zulu November, ao alinhar tem livre a decolagem da 1-7, o vento é 1-40 graus, 8-9. Gente, boa tarde, Índia, Vitor Índia, livre acionar, reporte para o táxi. Oscar 9 Eco, no solo aos 22, direita, 121, décima 1 o solo. Oscar 6314, o ponto será pronto, boa tarde. Boa tarde, o 6314 da Oxiné, livre a decolagem da 1-0, o vento é 150 graus, 089. Alinhada cola, 1-0, chamamento. Zulu November, decolado aos 23, chame o controle, 120.8, bom voo. Salvador, 120.8, Eco Zulu November. Gritax, Índia, Vitor Índia, chame na Papá para o ingresso na 1-7. Primo, o Livre Táxi, pilão no 7, Índia, Vitor Índia, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Né, 6314, decolado aos 24, chame o controle, 120.8. 608, boa. Pronto, no ponto 0, gol no 097, boa tarde. Boa, gol no 097, alinhar e manter, 1-0. No 097, livre a decolagem da 10, venta 160 graus, 09 nós. Livre a decolagem da 10. Ok, o Índia, Vitor Índia, aguarde um instante, alinhado não no 7, para separação de tráfego devido a um Boeing da Gol que está decolando aqui no mesmo perfil de saída. O 097 decolado aos 27, chame o controle, 120.8. O senhor, o balizamento da pista está acesa algum motivo? É, teste. Tá bom. Vitor Índia, previsão para a sua decolagem, mais 3 minutos. Infelizmente, não é possível, ok? É devido à condição do voo, que é instrumento. O controle nos informou que em mais 3 minutos eu será autorizado a decolagem. Índia, Vitor Índia. Livre a decolagem, dá 17, o vento é 140 graus, 89. Vitor Índia, decolado aos 31, chame o controle. Em 120.8, boa viagem. 208, Índia Vitor Índia, obrigado, boa tarde. Salvador, tá 3155, ponto, espera pronto, 10. Boa tarde, tá 3155, alinha e manter a 10. Ali e manter na 10, tá 3155. Já 3155, livre, a decolagem da 10, vento é 140 graus, 09 nós. Livre decolagem, tá 3155. Tá 3155, decolado aos 34, chame o controle. Em 120.8. 120.8, tá 3155. Boa tarde, passarela 2231. Alinhar e manter 10. 3221, não alinhar, tem livre a decolagem da 10. O vento é 130 graus, 10 nós. Siga, Romeu Oscar Bravo. Afirmativo. O meu Oscar Bravo. Chame no farol Itapã. Me manda Ibero está, né? O destino, o Oscar Bravo. Passarelo 2231, decolado aos 36, controle 120.8, é uma boa viagem. 128, boa tarde. Cabral, você tem condições de cruzar o campo aqui na vertical do Shopping Salvador? Curve à esquerda e cruze o campo aqui na vertical do shopping, aguardando para prosseguir para Iberostar. Bravo. Romeu Oscar Bravo, prossiga na vertical da Estrada do Coco e chame o controle. 120.8, um bom voo. 120.8, bravo. Gol no 620, ponto 0-0. Gol no 620, alinha e manter, 1-0. Alinha e mantém, 1-0, gol no 620. Oscar Bravo, tá na escuta da torre ainda? No 620, Livre decolagem da 10. O vento é 150 graus 89. Para informação, caso receba notificais, tem um helicóptero, um Robson 44, no setor norte, a 500 pés. Não interfere na sua decolagem. Vento trata com livre decolagem 510, bola 620. Salvador, é o gol 1869. 1869, continue na final, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 012. No aguardo, gol 1869. Yankee Delta Charlie, boa tarde, acione, chame para o táxi. Livre pouso na 10. O vento é 1.40 graus, 099. Autorizado pouso na 10, gol 869. 1.620, decolado aos 4.1, controle 120.8. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Boa tarde, dá 3217 após a passagem do tráfego, vou ainda gol, alinhar e manter 10. Após o tráfego na curva final, tem que manter 10, dá 3217. No solo 43, direita 121, decimal 1, o solo 121, decimal 1, gol 89. Tá 32, 17, livre a decolagem da 10. O vento é 130 graus, 09 nós. Livre a decolagem da 10, 32, 17. Salvador, boa tarde, 3560, estabilizado, baixada estabada. Boa tarde, tá 3560, aguarde a pista livre, pista no 0, o ajuste é no 0, no 2. 62 aguardando a pista livre. Tá 3560. Livre, o pouso na 10, venta 130 graus 099. 130 com 9, livre o pouso, 3560. 32, 17, decolado aos 45, controle 120.8. 120.8, 3217. No 69, alinhar e manter após o Airbus da TAM. No solo aos 4.6, libera a direita, 121, decimal 1, o solo. Direito, 121, tá 3.6. Yank Delta Charlie. Yank Delta Charlie, chama na taxa aí, papá, para início de decolagem. 69, livre decolagem da 10, vento 130 graus 099. Delta Charlie, livre a decolagem da pista 17, batida Papá, Proa Sul, vento é 130 graus 099. Voo no 169, decolado aos 48, controle 120.8. 608. Yank Delta Charlie, tome a proa do farol, Itapuã, controle agora 120.8, bom voo. estou em Salvador, boa tarde, Azul 4206, estabilizado no LS da 10. Boa tarde, Azul 4206. Livre pouso na 10, vem até 140 graus, 89. Livre pouso para Azul 4206. Boa tarde, está 3145, mantenha o ponto de espera. Observe o Embraer da Azul na corrida final e após agilize o táxi até a cabeceira 10. Prepare-se para decolar assim que autorizado. Vamos lá, ATR da Trip a 9 milhas da 10. Torre Trip 5364, uma ótima, ótima tarde. Trip 5364, aguarde a autorização de pouso, aguarde a pista livre, o ajuste é padrão. Ok, ajuste padrão então, aguardando pista livre, Trip 5364. Azul 4206 no solo ao 52. Libera a direita 121 decimal 1. Direita vai ser o Azul 4206, boa. Livre a decolagem da 10. Vento é 150 graus 07 nós. Travou trip. Gente, aguarde apenas a pista livre, de 5364. Ah. Trip 5364, livre pouso na 10, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso, Trip 5364. Trip 3145, decolada 54, chame o controle, 120 decimal 8. 208, tá? 3, 4, 4. Torre Salvador, trip 5487, estabilizado, final EDS, vai passar o externo. Sente, trip 5487, continue na final, dá 1-0 e aguarde a autorização de pouso, ajuste padrão. 6-13, sente. Quatro solo 5,5, direita 1-2-1, décima 1. Ok, nível direita, chama solo 1-2-1, trip 5-3-4. Ok, entendeu que está livre pouso o 5487, só confirmando o trem baixo travado. Correto, livre pouso 1-0, o 5487. No solo ao 58, libera a direita, 1-2-1, décima 1, o solo, boa tarde. Direita 2-1.1, 5487. Salvador, a Chané 6210, passa Simbra, está já checado. Chané 6210, livre pouso, na 1-0, vento 1-5-0, grau 08 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, o Chané 6210, obrigado. Nada. 62-10, no solo 02. Chame o solo, 2-1-1. 2-1-1, Xené 62-10, obrigado.